A36, prossiga a proa do destino e quando a 20 milhas desça para 500 pés. Salvador, é Charlie Serra, Kilo, Tango, Kilo, Zemar. Pé direita na proa 50050, para que se acolhe o gravador, prossiga para 3 mil pés. Não, negativo. Negativo. Hotel, mantenha a posição no hotel, foi 08505. O Charmite Lima complete a aproximação para 2500, aguardando transferência junto à torre. Vortex vai a... to the right until we put 3. Okay, we'll make the right to the 3, thank you. Just right to 5-8, the front car, sir. No, já está pronto para a pushback pela pressão 3250. Fala, copiou? Afirmativo, portão 3, chame para o táxi. Está transportando os vitais ainda? Negativo, está no 3250. Chame para o táxi. Não, o táxi vai fazer com 3250. Salvador, boa noite, objeto 6747-360, Guarulhos. Gente, 1-2 para 4, para atualização, informação em curso à vida. Victor. Itap. Quatro, da Azul, chame torre em 1-1-8-9-5. Charlie Mike Lima, desça para 2000 pés, 1-0 no meio, reporte estabilizado. Alterna 1-2005. 2545, 2005, Recife, 3662. Quatro, vai sair e ver corredor a cheio, tá ok? O Força 08505. Para decolar, chama a torre 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0, 1-6. Mike Lima complete a aproximação, torre em 1-1-8-9-5. 118-9-5. Jet 6740, tá pronto, Costa? Aliás, 47, né? Eu nem você. Primeira curva direita, perfil de saída da El, Lida Bridge, intercepta pro Zulu. 1-6 até Bravo até o Zulu e após conforme nota do plano. Transponder 5465 e controle PR1 no D0 desse outro. Guarulhos autorizado 360, saída da El, Lida Bridge, interceptando pro Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, pistão no zero com a primeira curva direita, 120.8, controle 5465, transponde 6747, posição 5. Decolete, me pronto para pushback, acionamento objeto 6747. Só um minuto, copy, 3P5219. Torre 1895. Acabou, tá. 134 a bordo, com 4 horas e 10 minutos de autonomia, tá alterando João Pessoa. Seria do táxi, até a ponte feira da piscina 0, via Índia, Alfa no ponte feira vai chamar a torre em 118.95, ajuste na 0, 1-6. 1-0, 1-6, ponto de espera. Da 1-0, via Índia Alfa, 2-18-9-3-8-5-8. Passou no 7, reposta nem checado final. Não, não, só voltar pra lá. Vai passar, voltar. Eu vou te ver, cruzando a aproximação, viu? Não estou, valeu. Passou 5 horas, mas aqui, ó. Noite, táxi via Alfa, quilo para o Pátio 3, o azul 4235. Alfa, quilo para o Pátio 3, Pátio 3. Aracaju, nível 190, decolagem da 190 com curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama e pós direto destino, transponder 5456, controle PR1 no 20 DC8. 5456. Saneamento 352 e 96. Caraca. Saneamento 3, 1, 3, muito cópia. Saneamento 3, 1, 3, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 360. Decolagem da 1-0 com curva direita, perfil de saída da El e da Bridge. Intercepta para o Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu. Depois conforme a todo plano. O transponder é o 5467, o controle da terra em 1, 2, 0, 2, 1, 8. Até o Zulu, após o 467, eu transpondo o controle 20 no 8 da Recorte, me pronto para tiver questionamento hoje na minha 313. Vai reportar minha 313. Com 1-2-0-1-0-1, pista no 7. 3858, autorizado alinhar e manter no 0. Alinhe e manter no 0, tá 3858. 2010, o ajuste no 0 na meia, reposta estabilizado no ILF. 2000, 0, 1, com a proa que está aí da taxiway já cruzando a pista, parte saindo do litoral sul, correndo a chá. Ok, está autorizado então, já decolada presente e para o sul, corredor axé à direita, informe fora do solo, ventura 2.0 graus, 8 nós. Frequência 208, mas na mantenha me escuta inicialmente. Itália Maquilino, uma só longe dos três, táxi via Alfa, observe o helicóptero da Força Aérea, está decolando do lado oposto da pista, vai passar aí sobre a taxiway, chama o meu jornal do solo. Itália Maquilino, confirme o pátio de saneamento, por gentileza. Antes da Juliette, o Charlie McLean. 8505, decola os 23, com a direita interceptar o litoral no sentido farol da barra, após passar o farol de Itapuã, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Ok, farol de Itapuã, tração de controle, 208, 8505. 3858, linha de decolagem, ventura 20 graus, 8 nós. Pumar 36, está visual com é um local de pouso? Sim, aqui, o Pumar 36 vai ingressar na final para pouso. De frequência 2345, com atraso para reportar e até a decolagem. Oi, poderia confirmar novamente o ajuste para o tipo da aeroporto? O ajuste é no 0 no meio, já pode chamar agora o controle de frequência 20 e 18. O recebe marcação aí do Índio Serra do marcador externo? A 2305 aeronave da companhia que o precede na aproximação, informa que recebe marcação aí do Índio Serra. Siga 8505, força aérea. Você falou que você foi do Echel, deixando em Ondina. Você fez ingresso para Salvador, força aérea 505, em rota, mensagem de volta. Copiado, força aérea 8505, confirmando, vai efetuar pouso em Ondina? Realizando dois pousos em Ondina, no aeroporto, o 8505, que fez ingresso em São Paulo. Reporte final pouso, 8505. Mamãe Quebec, na Quebec vai chamar a torre para o cruzamento da ONA 7, o Charlie Mike Lima. Táxi 6747. 32 a bordo, 6:50 Galeão. Então, bem o Mercedes 47? 132. 132, sim. Te autorizado até o ponto de parada pista na 0 via Índia. Alfa no ponto de parada vai chamar a torre em 198, decimal 95, ajuste na 0 no meio. Índia, Alfa 1895, do lá com 216, não, 6747, por hoje. 198, decimal 95, é a torre. 2800. A 3398, complete aproximação, torre 1895. 9907, desça para 2010, o ajuste 1016, é bom estabilizar o MLS. Para 2010, chamarei MLS. 9907. 0 Anaíta, volta, 604, 2 5 5 5 5 5 5 Autorizado, Fortaleza, via peso 19, nível 370, decolagem na 1-0 com curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti, transpondeu 5457, controle PR em 1-0, decimal 8. Pushback e acionamento, o nome é 04, da Gol. Continue, aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 3, autorizado o cruzamento da pista no 7, táxi, na minha escuta, estacionar, frequência de vento. Chama Tex. Thank you. Manu, tá certo. 84, Romeu November. 850, tá. Para Belo Horizonte, nível 400, decolagem lona 0, com curva direita, perfil de saída da Elway da Bridge, intercepta peso 16. Respondeu 54, 54, controle PR em 1-20-298. Está confirmando parte 3? É, chama pronto pro táxi, o Romeu Romeu no Beto. Confirma quem chama o solo? 3398, táxi via Alfa, portante a Juliette. Total, checa o PL de pouso, 120 graus, 10 mais. Afirmativo de pouso, total, 9907. Graça Juliette para o para remoto 14, TAM 3398. Controle Salvador, prossiga. Frequência e responde para prosseguir para Salvador. Solo 36, direito, 2 lados, solo. 2 lados, obrigado. 603, 27, tá, que fazer a ponte espera da pista 1 no 0. Vem a Índia Alfa no ponte espera, vai chamar a torre em 1 no 8, 3, 4, 9, 5, ajuste no 0 no meio. Autorizado, táxi de Índia Alfa, ponte espera da 1 no 0, torre 1 no 8, 3, 4, 9, 5, ajuste no 0 no meio. Eu vou na 604. Salvador, boa noite, eu vou no 604, pronto pra entrar no 90. 604 autorizado, alinhar e decolar o vento 120 graus, 89. Autorizado, alinhar e decolar, bom, 604. Tá 9907 na escuta do solo? 9907 tá na escuta do solo? Tá prosseguindo para pouso em Salvador? Uma 36, controle Salvador. Qual 076, desce ao 50, 050, chegada Mari. Decola os 39, controle 208. 208, boa. Oi, Salvador, Pumar. Pumar 36, prossegue. Tá passando por hoje, tá bom. Atenção, é cruzar por setor norte. Aproximação pro hotel. Tá, a gente vê onde que nasce da boa de Salvador. Obrigado. E vai aguardar para o cruzamento do campo. Tem uma aeronave aproximando a sua esquerda aí, um Airbus da TAM, tá visual com o tráfego? Afirmativo, sou visual, aguardo o posto do tráfego. Afirmativo, então aqui após o tráfego, pode encaixar já na final da 1-0, seguindo o tráfego, e fazer a aproximação sobre a pista mesmo, direto na 1-0 e livre o taxi hotel, ok? Alternando Serra Bravo, Golfe Lima, parte 3. Torre Salvador, boa, tá 3305, baixado e travado. 3305, ciente, livre pouso, pista 1-0, ventura 2-0, vaso ia 12 nós, informa o tráfego do helicóptero da Força Aérea, sua direita, no litoral, está guardando seu pouso para seguir, ok? Não interfere na sua aproximação, livre pouso. Livre pouso por 3305, ciente do tráfego, grato. 4.000 pés, Rio 975972, 1-0 no meio ajuste, chegada bom, fi. 4.000 pés, chegada bom, 9-7-2, informação, quer ver o contato com o centro do IA? Assine identificação, 5972.